MC Treta esse hip hop. Se liga, parceiro, nunca acontece em nosso mundo. Durante um minuto, no lado obscuro, a covardia, a falsidade e o desemprego. Humano, nosso usando droga o tempo inteiro. O preconceito, a violência e a inveja. É isso que impera no meio das favelas. Só quem sabe disso é quem faz parte dela. Diz que faz parte dela. Durante um minuto várias coisas pode acontecer. Um nasce, outros morrem, outros lutam pra sobreviver. Eu vejo os mano lá no meio da esquina, se acabando casa da cocaína. Ligo a TV e vejo o noticiário. Eu vi a filha que matou os pais com seu próprio namorado. Isso tudo é por causa do dinheiro. Sequestro, assalto, estupro o tempo inteiro. E o preconceito fica na comunidade. O arsenal da polícia aqui e não é viagem. Que de passagem sempre deixa um finado que brutalmente foi marcado pelo seu próprio passado. É desse jeito o mundão. Os manos se jogam nessas aventuras. Quando tenta sair, as polícias dão a chance. É morto mais um dos nossos irmãos. Sabe por quê? Eu vou dizer então. A covardia rola aqui é constantemente. Tambor contra pente, olho por olho, dente por dente. A covardia rola aqui é constantemente. É constantemente. A covardia rola aqui é constantemente. Tambor contra pente, olho por olho, dente por dente. A covardia rola aqui é constantemente. É constantemente. Covardia tá mil no mundão, tá barril. Olho grosso sem disfarce, trairagem dos covardes. Está em todo canto, espalhado por toda parte. Infelizmente, até no rap rola miguelade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cegamente de muita gente, de repente nem fala. União, unidade, parceria, hombridade. Em nossa realidade, hoje é raridade. É tanta vida que rola por esse mundão afora. Um universo imenso em sua frente se forma. A mídia tá aí, reprisando a todo momento. Morte, guerra, destruição, será o fim dos tempos. O dia tá chegando, o fim tá se aproximando. Jesus tá voltando e o mundão tá se acabando. Covardia, ser humano, parece que se apossou. Nas artérias a dor invade sem pudor. Família SDN, Rio que MC na missão. Até onde der, que prevaleça a união. Geração de Judas Iscariotes hoje fera. E a covardia, tudão, no mundão, prolifera. A covardia rola aqui é constantemente. Tambor contra pente, olho por olho, dente por dente. A covardia rola aqui é constantemente. É constantemente. A covardia rola aqui é constantemente. Tambor contra pente, olho por olho, dente por dente. A covardia rola aqui é constantemente. É constantemente. A covardia que rola aqui já é constantemente. Mas mesmo na dificuldade eu sigo em frente. Formar corrente, trutar é o meu objetivo. Não sou aqueles que ganham respeito trocando tiro. Não é divertido ver uma mãe chorar pela vida do seu filho, tristemente a lamentar. A vida aqui nunca foi um mar de rosa. Nós vivemos a ponta da espada. A violência entre os irmãos que cada dia mais se alastra. Que deixa falhas no passado é cobrado no presente. Na Bíblia diz que mordido é o homem que confia no outro. Este conselho que eu gravei na mente. Sou contundente, rebelde e arisco. Eu sou espada de dois gumes que luta a favor de Cristo, que morreu por muitos, mas não agradou a todos. E antes de morrer, perdoou todo o seu povo. Que seja um grão de areia imensa, pedra rochosa. Sobre a água tem o mesmo efeito, afunda sem demora. O que adianta o sistema ter mais dinheiro? Tira onda dos irmãos. Se o ar que respiramos é o mesmo, dobre o joelho e peço o seu perdão. Pois a covardia entre nós nunca foi estrada para a solução do mundão. Então, o que te custa ser mais humilde? Se a vitória só virá para aqueles que se prevalecem firme. Meus pais me dizem que o tempo que dá a voz. E tudo aquilo que não presta por si mesmo se destrói. E se destrói, rapaz. A covardia rola aqui é constantemente. Tambor contra pente, olho por olho, dente por dente. A covardia rola aqui é constantemente. É constantemente. A covardia rola aqui é constantemente. Tambor contra pente, olho por olho, dente por dente. A covardia rola aqui é constantemente. É constantemente. Base ideológica. Tríplice hip hop.